parece Cholito. Cholito. Começámos em beleza. E como prometi há pouco ao Sr. Vítor Brás, diretor de concursos das seleções, quando tomávamos café, eu vou agora tentar resumir-lhe os muitos privilégios reservados só para si. E a vida é porque vive a la feira das flores. Por exemplo, para receber uma máquina de café inteiramente grátis e fazer em sua casa um café tão delicioso e aromático como este que acabei de tomar, basta-lhe procurar entre os documentos que lhe foram enviados uma moeda dourada e... Pepito, mi coração, Pepito de mis amores. Estão a fazer-me sinal, pedindo que não desvende já o segredo para receber a sua máquina de café grátis. Mas não faz mal, porque eu tenho muitos outros privilégios para lhe apresentar. De las montañas venimos para invitá-lo a comer um lenchoncito e su vara. Eu não sei se costuma ouvir música no carro, mas olha, foi aí que eu ouvi pela primeira vez boa parte de Viva La Fiesta, quando estava a fazer esta seleção. E posso dizer-lhe, para além de ter sido uma tarefa muito agradável, me fez esquecer totalmente o tempo perdido em engarrafamento. Eu vendo os olhos negros, quem me los quiere comprar? Los vendo por traicioneiro, porque me han pagado mal. Faça como eu, vá ouvindo no carro Viva La Fiesta e vai ver que ao chegar ao seu destino, em vez de se sentir cansado, irá estar bem disposto e cheio de energia. Talvez mesmo cantarolando. Bota a água na roseira, que essa roseira já flor, que era a rosa mais bonita, vou cantar o meu amor. Entretanto, estou tão entusiasmada a apresentar esta fantástica coleção que quase me esqueço do compromisso de lhe chamar a atenção para outras vantagens a que tem direito como cliente privilegiado. Sou a sombra. Falemos então agora, por exemplo, de como acumular um bónus de 5 mil contos ao já espetacular grande prémio de 40 mil contos, recebendo, se for vencedor, um total de 45 mil contos. A mim me dizem, é muito simples. Eu estou convencida de que as seleções querem mesmo que os clientes ganhem o máximo, porque tudo o que precisa de fazer para garantir esta habilitação é responder no prazo de 14 dias e o envelope nem precisa de selo. Com um prémio destes, compensa passar rapidamente por um marco de correio. Prepara-te, mi morena, é la noche de la rumba. Prepara-te, mi morena, é la noche de la rumba. Mas espera aí, não parta sem ouvir o resto. Da próxima vez pode ser que vá de carro novo, fizer a sua encomenda mesmo muito rapidamente. Veja no envelope de resposta sim o espetacular prémio contra-relógio que pode ser a sua recompensa. Com dinheiro e sem dinheiro, hago siempre lo que quiero. Além disso, poderá ainda ganhar o prémio especial Viva La Fiesta, 1 milhão de escudos. E como este prémio será sorteado apenas entre os compradores deste álbum, as suas possibilidades de ganhar são realmente grandes. Caminito que el tiempo borrado, que juntos un día nos viste pasar. Com que então sente-se tentado a fazer já a sua encomenda. Foi o que me aconteceu quando ouvi este álbum pela primeira vez e olho que nem sequer sabia ainda que poderia beneficiar de tantos privilégios. Eu espero que ele não se importe, mas eu vou revelar um bocadinho da conversa que tive com o Sr. Vítor Brás. Dizia-me ele que há um segredo simples para se habilitar sempre ao máximo. Basta responder o mais depressa possível. E com tantos prémios e a boa música sul-americana, vale mesmo a pena. Não hesite. Esperança, esperança, solo sabes bailar, cha cha cha. Bom, o tempo que me deram está quase a acabar e ia-me esquecendo de lhe dizer como receber a sua máquina de café grátis. Lembra-se ainda da moeda dourada? Ora, junte-a ao seu certificado de garantias de participação, preenchido como indicado na carta de Carlos Magalhães, e devolva os dois no envelope de resposta sim. A sua próxima fiesta terá a melhor música e o melhor café. É simpático. Adorei gravar para si a apresentação deste novo álbum das seleções e por isso mesmo fico com mais um bocadinho da minha música preferida desta coleção. Por que esperar mais? Encomendo hoje mesmo. Boa sorte e viva la fiesta! Hoje é visto, com os livros caminhando e tu carita preto que está com a tia lá de meu amor. Tu sonríes sem pensar que admiraste.